A Luxwoman dá-lhe a oportunidade única de adquirir, por um preço irresistível, um fundiu completo de 15 peças com a qualidade e design Bodum. A Luxwoman oferece-lhe dois garfos, as primeiras peças da sua coleção, em exclusivo com a Luxwoman, já nas bancas. Best Rock FM. Best Rock FM, as sintonias habituais de Lisboa, 96.6, Santarém, 97.7, Porto, 105.8, Coimbra, 103 MHz, meia-noite e mais uns 40 segundos. Olá. Terça a sábado, nas antenas da Best Rock FM, meia-noite, duas. É a Hora do Lobo. Já não nos visitavam há algum tempo? Abrem hoje Magnolia Electric Company. volta aos sons da Ward Lobo, um bom tempo de descanso. Magnolia Electric Company, What Comes After the Blues. Company do álbum What Comes After the Blues. I mean it broke what wasn't broken and they're all ready. But all my great reasons for leaving, now I can't think of any. It's true. It was a hard time that I come. The Night Shift Butterfly e finalmente Leave the City. O arranque para Magnolia Electric Company, What Comes After the Blues, How We Gal Again, Outra Aventura, Arizona Amp and Alternator, com Scott Niblett, M. Ward, John Parrish, Marie Frank. If you see something that looks like a star shooting on up out of the ground, and your head is still spinning from a loud guitar, you just can't escape from the sound. Don't worry too much, it'll happen to you. We were children. We'll be right back. take me for rides, strip me of everything, including my pride. Alternator, Howie Gelb é mais uma aventura, tem desta vez o título Head Mechanic, dois títulos, uma versão espantosa para Low Spark of High Heel Boys dos Traffic e um tema mais à maneira dos AAA, Where the Wind Turns the Skin to Leather. Somehow makes him feel better.

emissão de sábado da Hora do Lobo, antenas da Best até às duas. Primeira hora, toda ela em soltas. Segunda, entregue hoje à lista rebelde, isto na ausência de Falo da Tribo, que regressará muito em breve. Entre soltas foi Feasting on My Heart, Gary Mitchell e Little Spot. E Laura Veers. para somar às soltas um excerto do álbum Último Year of Meteors para Laura Veers. Ora, Funny Little Frog, Belle and Sebastian. Falling e Little Frog são soltas na Wardlobe. O álbum rodará por aqui. Ontem foi tempo de aproveitarmos os outros dois temas, Maize and Potatoes e I Took a Long Hard Look, de um CD-EP que tem feito furor no mercado da Grã-Bretanha. Colder, Losing Myself. Losing myself in the end. And I'm here. minutos tem uma hora. Quantas músicas podes ouvir em 60 minutos? Faz as contas. E vais ver que uma hora de música sem conversas só tens na tua rádio. Happy Hour. Todos os dias, mais do que uma vez por dia, uma hora só com as melhores músicas da tua rádio. Às sextas-feiras, a gente da aldeia global reúne-se na Toca do Lobo. Pegue nas suas brasinhas e junte-se a nós. Sexta-feira, na Hora do Lobo, é noite de A Fala da Tribo. Fala da Tribo Regresso é para muito breve estas mesmas noites e bem mais cedo, cerca da meia-noite e 10:15, no espaço da Hora do Lobo, antenas da Best Rock FM. Like we're working on a mountainside, trying not to slide into the ocean. I can take care of you. Strong enough to carry you. Across the icy lake. Across the icy lake. But I can't fight your. I know I'll lose what's left in my mind. And I can't win, but for you I will try. Oh my baby blue. My mountain is hidden in a pile of trees, and she's the one I'll have to climb if I ever want to see. Blue sky, when you gonna learn to rain and let yourself go blue? Let go of that pain. I can take care of you. The way you'd like to feel. Underneath. Across the icy lake. Across the icy lake. can't fight your blues. Cause I know I'll lose what's left of my mind. And I can't win, but for you I will soltas, bem entendido, mas 29 justifica a passagem de dois temas, Blue Sky Blues e Elizabeth, You Were Born to Play That Part, do Maverick, em 2005 editou três álbuns, 29 é o terceiro. FM. És fã de uma boa safada, mas precisas estar em dia com as ondas, não é? Tens o problema resolvido. Com a tabela de marés Overpower Windsurfing Club, ficas a saber tudo para o ano todo. Basta comprares a revista 100% Surf e lá dentro encontras o precioso livrinho. Tabela de marés Overpower Windsurfing Club. Aprovado. Best Rock FM. Três amigos lançam-se à aventura no interior da Austrália. Eles esperam ter férias de sonho. Mas podem estar a caminho de uma viagem sem regresso. What the hell? Wolf Creek, terror e suspense. Stay in the car. Um filme baseado em factos reais. Miguel Peixoto e Ana Isabela Rocha oferecem-te convites para as antestreias de Lisboa e Porto. Podes também ganhá-los em bestrock.clix.pt. Wolf Creek. Aprovado. A hora é do ovo. Minutos finais da primeira das duas horas do ovo de sábado. Tick, tick, tick. O regresso de Steve Wynn, agora com The Miracle 3. It's dark on the street tonight. It's dark in my room. I've been thinking about you again. It happens after one or two. You know, I had that girl Leona first. She was your best friend. Since I saw you in that bar, it's you I had to have in my bed. Alright. Cindy, it was always you. It was you I wanted to. Now you leave me haunted. There were times I had Leona.

sexta-feira, na Hora do Lobo, a segunda é ocupada pela Lista Rebelde. E aqui vamos para uma hora inteira de Lista Rebelde em desfile, que já começou atrás com o Well Horn Yards para Richmond Fontaines, certo do álbum da Fitzgerald. Kaiser Chiefs. Para Employment, os Kaiser Chiefs, é a Lista Rebelde em desfile por aqui na World Lobo, segunda de sábado até às duas. Pareceram promessa grande em 2003. The Coral, Don't Think You're the First. You're the first in the whole universe. So follow your heart or gaze at the stars. Shame as you walk in the rain.

recordação na lista rebelde, neste caso mesmo recordação de Sound Besides, e ainda por cima já nem nos lembrávamos, captação ao vivo. You Come Through, PJ Harvey. No desfile da lista rebelde, segunda hora do Lobo, antenas da Best, edição de sábado até às duas, You Come Through, e imagine o que fomos descobrir, uma banda escocesa chamada Asterix, álbum I Know You Soul, e apenas para relembrar que existiram, I Will Break You. I like being in control. so confused about myself forgetting.

e a recuperar certas ou certos sons que não só merecem ser recuperados, como por outro lado arrumados também. Touring Breaks é o caso, certos dois aqui para Ida Song. Tudo parecia explodir para os Touring Breaks e tudo parece ter implodido. Long Distance para já. Ida Song, Touring Breaks, duas recuperações para a Hora do Lobo na lista rebelde, Long Distance e o óbvio Painkiller, Summer Rain. making me old. You gave me so much love that it blows my brains out. You need something better than the bacon and eggs, the creaking in the walls and the banging in the bed. You gave me so much love that it blows my brains out. finais do desfile da Lista Rebelde, a aproximar-nos dos 8, menos 7 minutos para as duas. Rodaram Felt com Elizabeth Fraser, Primitive Painters. bestrock.flix.pt. E a Lista Rebelde é feita não só de recordações, também de títulos que têm a vossa existência. É o caso deste bem recente, All the Love in the World, assinado Nine Inch Nails. Vamos voltar já atrás para não roubar nada ao tema e para que fique como despedida da dupla hora do Lobo e também de mais uma semana de contactos nas antenas da Best. Deixamos o fim de semana e com votos de bom fim de semana. O indispensável Take Care até segunda à noite. Nine Inch Nails, All the Love in the World, do álbum With Teeth. Rolling.